vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É, naquelas. Eduardo Eugênio, o Iabu que come pipoca na balada. Mobile Guts e o Tero Grift. Pedro, o backing vocal de Libera Me From Hell. 100% putaço. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Sai da frente, eu sou um adulto. E juntos eles são o Tanaka Sentai. Então, gente, hoje a gente vai falar de um dos animes mais esperados desse ano, que pelo menos é um dos mais esperados pela gente. Não tinha como não ser esperado, eu acho, né? O Mob Psycho, ele é um mangá do One, que fez um anime, tipo, há, sei lá, quantas seasons? Há 4 seasons atrás, que foi o anime mais popular do ano inteiro, passado, né? O Mob Psycho, pelo menos, é um anime da Bones, que é um estúdio que tudo que faz o pessoal dá uma olhada, né? E é um anime com nomes muito, muito fortes, né? Era realmente impossível o pessoal não estar esperando alguma coisa. Assim, mas antes de chegar no ponto em que a gente possa falar por que era tão esperado o Mob Psycho, que na verdade a gente já falou no podcast que vai estar linkado aí no post, a gente pode falar que, tipo, o Mob, antes de ser um puta anime que a gente gostou vagarai, é o mangá que o One prefere frente a One Punch Man. E é engraçado que, comparando os dois, já que a gente tá falando do autor e das obras dele, é curioso que tematicamente, pelo menos, parece que Mob é uma versão amadurecida e consistente de algumas discussões que ele chega a levantar em One Punch Man, né? Principalmente sobre imagem, sobre o que é ser o herói, o que é chamar atenção, sabe? Que tinha em Mob Psycho, em One Punch Man, quando falavam da careca do Saitama. Então, tipo, não era algo tão recorrente assim, sabe? O Mob, ele traz essa temática já de One Punch Man. É como se o One pegasse o One Punch Man e visse: tem uma discussão muito interessante aqui, vamos fazer um mangá sobre isso. Mas visto que o One gosta tanto de Mob, realmente era algo pra se chamar atenção, né? Acredito até que, pra grande quantidade de gente que viu One Punch Man, muitas dessas pessoas pensaram: e se tivesse uma de Mob Psycho? Já era algo esperado, já era algo cantado, já era uma bola cantada, né? Mas eu acho que surpreendeu mais ainda quando a gente viu a fucking staff que tinha na Bones. Já é um estúdio que permite que os artistas trabalhem de uma forma mais autoral, né? Além das duas semelhanças que a gente já citou quanto às temáticas entre One Punch Man e Mob Psycho, também tem uma semelhança entre os animes, que os dois têm uma puta de uma staff, assim. Enquanto One Punch Man tinha o Shingo Natsumi, que foi o diretor de Space Dandy, ou seja, o cara conhece basicamente todo e qualquer animador da indústria e trazia diversos deles pra trabalhar em diversos episódios do anime. Em Mob Psycho a gente tem o Yuzuru Tachikawa, né, que eu acredito que ele não vá ser um diretor da Bones, assim, acho que ele vai trabalhar mais como um freelancer mesmo, que dirigiu Death Parade na Madhouse. Mas também tem o Yoshimichi Kameda, né, que no caso eu já fiz um post aqui falando sobre ele, tá linkado na postagem do podcast. Mas só pra falar um pouquinho mais, o Yoshimichi Kameda, ele é um animador da Bones, e o que tem de especial em Mob Psycho, e tipo, fez pelo menos eu, e acredito que o pessoal daqui do Tanaka também, fez ficar com hype no anime, é que ele é o character design agora. E assim, o estilo dele é algo que caiu como uma luva pro character design de Mob Psycho, porque na entrevista entre o Tachikawa e o One, uma coisa que o Tachikawa, ele queria manter no anime era a aura, digamos, estranha e bizarra que tinha no mangá, né? Apesar dos desenhos do One ser aquela coisa, eles têm algum valor, sabe? Eles sabem colocar uma atmosfera bizarra e estranha que Mob possui de uma maneira muito efetiva, né? Expressivos suficiente. Uhum. E o estilo de Yoshimichi Kameda é algo totalmente assim. Não sei se vocês já viram outras animações dele, ou os key animations que ele faz, mas tipo, ele gosta muito de uma animação expressiva, uma animação bem de cartoon, assim, sabe? Ele inclusive foi muito influenciado por gente da Gainax como Image. Então, já por isso, o estilo de Mob e principalmente como o character design ele consegue ser tão consistente, mas ao mesmo tempo tão versátil na animação, é algo totalmente deles. E o Kameda, ele não só trabalhou fazendo character design, ele também fez animação de vários episódios, inclusive muito dirigiu da abertura. Dirigiu um episódio? Não, dirigiu ele não dirigiu não, ele só fez o key animation. ótimo. O episódio 8 ele não dirigiu? Ele nunca chegou a dirigir algo assim. É? Nem storyboard ele fez. Ele só faz key animation. Ele foi animation director. Isso ele foi. Uhum. É, isso também foi outro aspecto que levantou, assim, um pouco de, digamos, euforia em torno do Kameda sobre Mob Psycho. Porque ele também, ele ia ser o animation director de alguns episódios. E no caso, ele foi o animation director dos episódios melhores animados. Tipo, do episódio 1, do episódio 8 e dos dois episódios finais. Então, tipo, se ele tá trabalhando diretamente, assim, na série, já dá pra ver que vai ser um dos pontos altos em termos de animação, né? Quanto a Steph, o que a gente pode ver de uma forma geral, uhum. O Tachikawa, por ser um nome novo, ele traz muito nome novo também, né? Uhum. O Kameda sim. pode não ser tão novo assim, mas ele ainda assim não é um cara lendário, sabe? Uhum. Da indústria. Ele é um cara... Mas tá, já tá quase isso, né? Tipo... Tá quase. Mas digamos que ele é um... Como é que eu posso colocar? Ele é um supernova. Traz... Ai, caralho. Ele traz um frescor no trabalho dele, sabe? Uhum. Tem a Mio Sato, que faz lá as pinturas a óleo. Inclusive, tem animação a óleo. Isso é algo muito bacana, né? Porque, citando de novo a entrevista, a gente vai citar bastante essa entrevista, tá? Acho que é até bom a gente linkar lá no post uma entrevista no Crunchyroll com o Tachikawa e com o Ono. Mas, de novo nessa entrevista, o próprio Tachikawa fala que ele queria fazer desse anime uma caixa de surpresas, assim. Uma caixa de várias possibilidades e vários estilos e tal. E a gente recebe É por causa da arte do Ono, tipo, dá pra fazer algo bem versátil com um anime, sim. Sim. E o próprio One apoia isso, sabe? Na própria entrevista ele fala, eu prefiro que o anime ele parta pra essas originalidades do que ficar, ser um escravo da obra original, sabe? O One já é bem experimentalista, se tu vê algumas artes do One, você vê que tem uns quadros mais bem desenhados, tu vê que ele pode desenhar melhor do que aquilo que ele faz no Punch Man no Mob, só que tipo, ele escolhe fazer daquele jeito. O Mob em relação ao Punch Man é melhor desenhado, né? Pelo que eu sei, assim, eu não li, mas uhum. é melhor desenhado. Mas tipo, quando o One quer dar uma ênfase na reação do Mob, ele faz ele mó bem desenhado com as achuras, né, essas coisas. Sim. Então, mas é justamente, eles citam isso na entrevista também, é justamente por esse tom bizarro e estranho que abre tanta possibilidade pra originalidade que só a animação pode oferecer, né? E ele traz piadas que tu só pode fazer com anime, né? A animação, ela traz muita possibilidade de versatilidade, até que a animação tem cor, a animação tem movimento, a animação tem voz. Então, uhum. o anime, ele traz novas camadas, né, pra se fazer piada. E Mob Psycho, o anime, ele traz novas piadas, inclusive. Principalmente com aquelas reaction faces que tem 1 milhão de estilos diferentes pra cada sim. piada, né? Realista, pintado em óleo e tal. Aham, uhum. É fenomenal nesse sentido. Sim. Mas em todos os pontos, assim, a direção, edição... Assim, a trilha sonora não é tão boa, mas sonoplastia, a dublagem, é tudo muito bom em Mob Psycho, né? Isso, uhum. em primeiro lugar, a primeira camada, assim, que tu olha, tu assiste o anime e tu se sente realizado porque ele é bem feito em todos os pontos. Sim, é super uhum. animado. É um anime super animado. É a animação que mais se destaca. A parte técnica que menos se destaca acaba sendo a trilha sonora. Mas tinha um hype bem grande pra trilha sonora. O nome mais forte do anime, digamos assim, pelo menos em relevância, era o compositor, né? Era o Kenji Kawai. Ele é muito, muito bom. Ele é bem experiente. É o cara antigo, né? Porra, trabalhou no filme de Ghost in the Shell com o Mamoru Oshii, né? Mas no anime, assim, eu sou de duas músicas da série, que é quando o Reigen tá fazendo os golpes dele, né? E a música tema, né? Que é a que tem no começo da série. Que tem a abertura, aquela abertura lá em que o Mob tá lutando com os monstros lá, e é aquela. Tipo, eu só lembro dessas duas, gente. Resto, ela aparece bem pouco, assim. Eu achava que apareceria mais. É bem whatever mesmo, né? Então acho que a gente pode partir já pra animação em si. Porque a animação, cara, ela tem 1 milhão de qualidades que a gente pode enumerar e ir dentro, né? Em primeiro lugar, tem muita qualidade técnica ali, no sentido de... Tem muita variação de técnica, né? É, exatamente. Tem várias técnicas diferentes e cada técnica é executada com muita qualidade. Quando ele tem um squash and stretch, o squash and stretch é muito bem executado. Ele é colocado numa cena que traz impacto, sabe? Apesar de ser um efeito muitas vezes usado pra comédia, ele consegue usar pra umas cenas muito brutais, sabe? Inclusive ele é versátil em usar os estilos de animação dele, né? Destaca na violência de certas lutas, os catch and stretch, a distorção na cara do mob quando ele toma uma porrada, por exemplo, em vários episódios. Isso é algo que você só pode fazer em animação, né? Essa distorção sim. e... Distorção enquanto está tendo movimento, né? Então, novamente, um sinal de que o anime foi fantasticamente bem adaptado, né? E aí tu tem ali a pintura no vidro, pintura né? Pintura a óleo. Que, cara, que anime usou isso até hoje, sabe? Acho que tipo, foi o primeiro mesmo, e tipo, o Mob usa essas cenas mais pra cenas que mostrar espíritos e fantasmas, ou quando o Mob explode e tal. No começo, no primeiro episódio é fantástico, depois tu acha que vai ficar meio engessado, mas se tu assiste por uma segunda, uma terceira vez, tu vê que ele usa essa parte de pintura a óleo em momentos tão rápidos, assim, em frames que passam tão rápido, e que simplesmente estão ali pra gerar mais impacto. Isso, gerar mais impacto, exatamente. Quando ele tá segurando lá, quando ele tá puxando o Koyama, aparece um frame dele todo vermelho, assim, um frame do mob todo vermelho, em pintura a óleo, que é super impactante, mas passa bem rápido, sabe? Então, ele não é engessado, sabe? Ela é uma técnica usada de forma interessante, de fato, mesmo sendo uma técnica nova pra anime. Sim, porque, tipo, é difícil de animar em óleo, né? Porque o óleo não é constante, tipo, tu vai tentar fazer, passar por uma animação, você vai ter que mudar o óleo, sabe? É, pra você dar efeito de sombra, pra você dar efeito de movimento em óleo, é um negócio muito mais complicado do que você fazer com algumas linhas, né? Inclusive, o encerramento é fantástico nesse sentido, né? Porque ele é a óleo, né? Tipo, tem, digamos, teria essa limitação, teoricamente, que você não conseguiria passar tão bem a sensação de um ambiente vivo, iluminado, tudo mais a óleo. Só que, cara, o efeito é totalmente ao contrário, sabe? A animadora, né, que faz essas pinturas a óleo em mobs, é a Miyosato. Ela é uma totalmente animadora nova, assim. Ela se formou da universidade recentemente. Ano passado, não foi? É, foi por aí. É, tem até um canal no YouTube que acho que chama Gaidai Animation, que são trabalhos de novos animadores formados, assim. E tem um trabalho lá dela, que se chama, acho que, Through the Window, não é? Alguma coisa assim? É um trabalho de conclusão de curso dela, não é? Uh-huh. É, não dá pra dizer bem exatamente, porque as coisas estão em japonês, né? E não dá pra saber, né? Mas eu acredito que seja algo do tipo, né? É um trabalho dela da universidade e, tipo, esse Through the Window, assim, não tem nada a ver com o mob, tá? Tipo, um negócio bem mais poético e tudo mais, mas dá pra ver como o ambiente, os movimentos, os efeitos de luz e sombra que ela coloca ali, e dá pra ver no encerramento de mob também. Que é um encerramento, assim, não só pela música também, que ajuda a dar vivacidade a todo o encerramento, mas também pela animação, né? Pelo shading mesmo, que ela consegue dar a cortina, enfim, né? O encerramento, ele não é só bom por ter essa questão técnica, né? Mas pra ele também contar uma história, que no final fica tudo colorido, porque o Rei encontra o mob e tal, mas enfim, isso a gente pode falar depois. Mas voltando um pouco ao anime, né? O trabalho da Miyosato, como o Igor falou, assim, ele é bom, não só porque, é diferente, mas também porque é bem executado. O que o Igor tentou falar lá, que aparece assim bem de vez em quando, pontualmente, são os impact frames que eu falei antes, que o Yoshimichi Kameda muitas vezes faz, só que ele faz, digamos, quando às vezes parece, fica preto e branco só. Fica preto e branco, só que são umas linhas bem mais, digamos, intensas. É o estilo Fumie que ele faz, como o pessoal do fandom Saku gosta de chamar, né? O estilo Fumie. E o estilo da Miyosato é um negócio totalmente diferente, né? Mas, de qualquer maneira, ainda causa muito impacto. É que ela consegue causar um impacto com um movimento constante, porque era uma pintura a óleo, não é só, digamos, o personagem tá se movimentando, é todo o cenário atrás que tá se movimentando também, né? Então dá até um efeito meio expressionista, sabe? E a animação acaba soando mais orgânica de certa forma. Apesar de ser mais difícil de controlar o ambiente, soa mais orgânico, né? Aí soa mais orgânica, combina muito com toda a atmosfera do anime, principalmente os espíritos. E combina principalmente com o sentimento de ódio, sabe? É um sentimento de explosão, então se tá tudo ali se mexendo e ao mesmo tempo, tu sente essa extravasão do mob através da animação. Eu não vejo só isso, né? Tem muito mais coisa na animação de mob. Eu gosto muito das reações cômicas, como eu falei. Tu tem reação cômica que é tipo como se tu desenhasse numa folha de caderno, sabe? Com lápis normal mesmo, sabe? O pessoal desenha numa folha de caderno, um desenho totalmente amador, que é sensacional, sabe? Funciona. Que é tipo pra imitar o estilo do mob mesmo. Tem uns que parecem mais carvão, tem uns que são completamente rachurados e é uma rachura bem complexa e é como se fosse pra dar um drama à situação, mas é um drama tão idiota que soa engraçado, que nem o diálogo do Reagan com o cara de óculos da garra, que é sensacional o estilo rachurado que ele dá pra reação do Reagan. Fica totalmente realista. O cara de espada, tipo, fica com uma cara de idiota quando o Reagan fala com ele. Enfim, tem vários, né? Tem umas reações onde ele simplifica o traço. Tem umas reações onde, do nada, tu tem muita linha de ação. A linha de ação começa a aparecer e surgir pra dar mais dramaticidade à cena. Então, assim, as reações cômicas são muito legais porque eles viajam, né? Eles vão pra onde eles acham que devem ir. E funciona, sabe? Quando o Reagan fala, no primeiro caso onde aparece ele, que quando se livrar do espírito, a cara da mulher vai voltar ao normal, e o cara fala que aquela é a cara dela normal. Tipo, a reação do cara faz a piada. Como a gente já ressaltou aqui, né, a gente tá falando pra cara da animação, essa animação, acima de tudo, ela tá atrelada aos temas, né, ela tá atrelada, eu acredito que ela seja principalmente atrelada ao tema dessa explosão de sentimentos que a adolescência é, porque eles caracterizam muito a puberdade, né, como esse pico de sentimentos que todo mundo tem, né, e em fato é assim mesmo, né, quando a gente é adolescente, a gente tá lá pros nossos 13, 14 anos, a gente fica mudando de humor de uma hora pra outra e tal, e essa animação totalmente extravagante, mudando de estilos de forma orgânica também, né? Às vezes de forma abrupta, mas é uma forma abrupta que funciona. Essas mudanças de estilos constantes, digamos, indica um pouco desse pico de diferentes sentimentos que a gente tem nessa fase da nossa vida. Eu acho engraçado que o jeito que o Mob usa na comédia é tipo o inverso de One Punch Man. O One Punch Man, na comédia, ele simplificava o traço dele pra fazer um shot engraçado na comédia, no caso. E com o Mob é o contrário. Tipo, ele faz um shot ultra realista em algumas cenas pra fazer comédia. Não, nem sempre. Nem sempre. Tanto quanto o Punch Man tem aquelas piadas que o Saitama fica tudo bonitão e tal. É, mas eu acho que o Mob, ele consegue ser bem mais versátil nesse sentido. É, o que o One Punch Man faz no mangá, né? É que no mangá, a comédia de One Punch Man no mangá é melhor executada do que no anime, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas não, o anime faz um bom trabalho em adaptação também, até porque adaptar o One Punch Man do Murata é algo difícil pra caralho. Mas, enfim, a gente citou como o Tactical, ele queria trazer toda essa diversidade e que realmente Mob fosse essa caixa de surpresas e vários estilos, mas a gente também tem que falar do próprio trabalho dele, né? Principalmente como storyboarder. Eu acho que a animação poderia ser bonita como fosse, não seria nada sem o Tachikawa. Como eu falei, essa inserção dos frames a óleo, assim, se não fosse um diretor tão competente quanto, talvez tentaria dar mais tempo pra pintura a óleo, pra mostrar o quão diferente é. O Tachikawa dá o tempo que precisa, sabe? O timing dele pra edição é muito bom, muito, muito bom. Mesmo frames muito complexos, de animação muito complexa, ele corta rápido, ele chega e tira. Ele tira o que precisa tirar, sabe? Quando o mob fica em 100% e bota o Koyama ao chão, se tu para ali, é tudo muito impressionante. E o Tachikawa passa tudo de forma muito rápida, sabe? Ele tem uma edição dinâmica, ele consegue inserir muitos elementos fora do mundo diegético de forma orgânica, graças à atmosfera do anime, obviamente, né? Não é que nem Kill la Kill que aparece, tipo, na tela assim, ocupa toda a tela as letras japonesas lá, né? Mas tem um 100% que vai bugando. Tem isso também, e tem um nome dos personagens que aparece às vezes, né? Os caras da garra. Eu não tenho certeza, mas acho que, tipo, quando todos os personagens principais são apresentados, aparecem. Sim. Eu acho que sim. No primeiro episódio, quando aquele motoqueiro lá, ele encontra com o Reagan de frente, tipo, ele meio que se transforma assim, fica maior, aí dá aquele contra-plongé assim, tipo, esse lettering acompanha isso, sabe? Fica do mesmo tamanho do espírito que tá, tipo, muito maior que o Reagan, assim. Isso mostra o quão orgânico é esse lettering e o quão, e como ele consegue gerar impacto, né? Não só a animação gera impacto, mas isso também gera. Apesar de Mob não ter as técnicas que os animes atuais têm, na verdade Mob é até bem... Como é que a gente pode dizer? É bem tradicional na animação. Porque ele não tem CG, né? Ele não tem CG. É, exatamente. Tipo, ele pode até ter, só que eu acho que é bem pouco. Bem pouco mesmo. Pelo que eu andei pesquisando aí... Porque tem diversos blogs, tipo, de animes que eles traduzem os créditos lá que aparecem no encerramento e colocam lá pra checar exatamente quem é staff e tal, pra quem foi determinada cena ou não e tal. E pelo que eu sei, eles colocaram muito pouco... crédito pra animador de CG, artista de CG ou quase nada, assim. Ao mesmo tempo que ele é tradicional, ele consegue ser sofisticado, né, com esse negócio dos lettering. Na entrevista, né, o Tactical, ele fala isso. Ele diz que queria trazer, digamos, algo tradicional, né, que é o fato de ser tudo em 2D, mas também trazer coisas novas, né, como essa própria animação a óleo, que, porra, tá tendo agora isso, né, tipo, a Miyosato acabou de sair da faculdade, tipo, tendo agora, né. Ele preferiu evoluir o tradicional do que experimentar com técnicas novas. Tipo CG. Ele tem a questão do neon também. Cara, o neon, ele fazer em 2D, a decisão de fazer o neon em 2D foi fenomenal. Na abertura, principalmente, né? Ficou muito mais... Vai parecer um trocadilho dizer isso, mas não é. Ficou muito mais eletrizante. Uhum. Se é que vocês me entendem. A abertura tem um traveling sensacional dos elementos neon ali, que tu não acredita, sabe? Que aquilo ali é 2D. E voltando um pouco o Tachikawa, eu acho que é legal a gente falar um pouco do storyboard, digamos, na sua forma propriamente dita, né? Que seria o enquadramento que ele faz. E o Tachikawa, ele faz isso muito bem. Desde Death Parade e Death Billiards, na verdade, e desde outros episódios de Directors que ele fez, como em Kill la Kill. Ele trabalhou em Kill la Kill, ele trabalhou em uns episódios de Bleach também, episódios que tipo, são muito, muito bons. O recente Free Flappers da temporada que a gente tá gravando, esquece agora? Ele é muito freelancer em termos de storyboard. Muitos diretores de animes, eles começam como animadores, né? Eles começam como in-betweeners, aí eles vão pra Kanimation, aí eles vão pra storyboard também, aí vira animation director, character design, e aí pode até chegar animador. O caso do Tachikawa, assim como, por exemplo, o Shinichiro Watanabe, eles começaram fazendo storyboard direto, sabe? Tipo, eles nunca tocaram em animação, não fizeram nenhuma key animation, nenhuma in-between. Eles sempre foram episode director, pode fazer script também, como foi o caso do Tachikawa em Death Billers, ou fazer diretor assistente, enfim, né? Ele sempre começou como um diretor propriamente dito, né? Fazendo storyboard e tal. E o storyboard dele, em Mob Psycho, apesar de eu achar que não se destaca tanto quanto a animação, mas o storyboard dele é muito efetivo em diversos momentos. Em quase todos os momentos em que um personagem queria se sobrepor ao outro, sabe? Porque em Mob Psycho tem muito disso, tipo, os personagens inicialmente, os inimigos, eles querem muito se colocar acima numa hierarquia, né? O Tachikawa, ele comunica isso visualmente através de diversas técnicas de cinema, né? Como o próprio contra-plongé, que é quando um personagem fica bem maior que o outro e geralmente pega um ângulo meio diagonal. E a câmera assim grava de baixo pra cima, então ele parece tá acima de um pódio ou alguma coisa assim, sabe? O Tarantino usa muito isso, né? Tem muito disso em Mob, não sei se vocês repararam também, mas em Mob, tipo, eu vejo isso toda hora, basicamente todo episódio tem. Principalmente nas cenas em que o Reagan, ele tenta fazer frente a alguém, né? Porque... parecer cool também, né? Pra parecer cool, pra parecer que ele tá sob o controle da situação, sabe? O Tachikawa, ele consegue muito bem passar visualmente diversos desses sentimentos e estabelecer muito bem diversas cenas, né? Mas também não foi só ele que fez os storyboards de cenas e enfim, né? Ele foi o que mais trabalhou de longe, ele fez 5 episódios, mas ele também chamou várias outras pessoas pra trabalhar também, como o próprio Hiroshi Kobayashi, o diretor de Kiss Never, que ele fez o storyboard do episódio 10. Tem muita cena que comunica muito em Mob. Eu acho que muito do storyboard do Tachikawa e dos outros nomes não se destaquem tanto, porque é como uma trilha sonora que não precisa se destacar, sabe? É como uma trilha sonora que precisa só endossar a ação. O storyboard em Mob, pelo menos, precisa endossar a ação, precisa endossar o movimento, precisa endossar outras coisas, sabe? Além de si mesmo. Até porque a edição de Mob é muito mais dinâmica do que Death Billiards, por exemplo, ou Death Parade, que são séries mais lentas, né, em comparação a essa. Mas ainda assim tem cenas de ação. Tipo, a apresentação do Mob é uma apresentação que ela é tão esquecível que é excelente, porque ela precisa ser esquecível. Mas pra mim marcou muito, justamente porque eu pensei nisso na hora. O Reagan liga pra ele, né, fala da arma secreta, e aí de repente tem um shot de uma rua, assim, uma viela, um carro faz uma curva na rua e tu não vê nada. Tu vê um assalariado, um moleque andando pra lá, e daí esse moleque lá no fundo atende o telefone. E aí é o Mob. Ou seja, o protagonista é apresentado num frame onde na frente dele tinha um carro. Ele nem aparece no frame, em primeira instância, sabe? De tão Zé Ninguém que ele é. É como se fosse um establishing shot, só que não. Porque primeiro tu só vê uma rua normal e de repente tá o nosso protagonista que a gente mal vê, né? E é muito bom porque na cena seguinte, em que ele tá entrando no hospital, tem tipo, o Reagan liga pra ele, o Mob atende, fecha, né? E tem a cena que você escreveu. E aí corta pros passos do Mob. Tem uns passos junto com a aura dele andando assim. É, não vai pra cara dele direto. É, ele é poderoso, né? Mas aí, tipo, essas cenas dele andando assim, né? E a animação aqui ajuda muito, né? Porque dá pra você ver que tem um peso nesses passos que ele dá, né? Tem, é realmente orgânico. E aí, logo depois, tem a cena dele entrando na sala, que, tipo, como ele entra na sala, é algo totalmente aleatório. Tipo assim, ele entra assim e ele tá com uma cara puta bosta, assim, tipo, tá, e aí? E a maneira como o Tachikawa, ele apresenta essa cena, né? É algo, tipo, muito normal, sabe? Tipo, um Mob entra, não tem nenhum ângulo de câmera inventivo, não tem nada que demonstra que ele realmente tem poder, que ele é muito poderoso em relação aos outros, não, sabe? É simplesmente ele entrando. Silver. É um medium shot e, tipo, o Reigen fala, ah, Mob, faz o trabalho aí, né? E, enfim, né? Mas o que é bacana também é como o Tachikawa, assim, ele não demonstra quão Mob o forte é em personalidade, como ele demonstra pro Reigen, né? Através do seu storyboard, mas ele demonstra como os poderes do Mob são, tipo, um negócio fantástico. Que nessa mesma cena comunica isso, né? Exato. Ele chega assim, o cara fala, ah, tá, você é um garoto bostinho e tal, olha a tua cara, não sei o quê. Aí, tipo, ele levanta o braço, assim, e aí tem toda aquela cena que aparece no trailer, inclusive, em que começa a dar um 360 loucão, assim, ele tá todo se recontorcendo, a animação, assim, tipo, é muito, muito bom como ele consegue estabelecer que o Mob, tipo, ele é um bosta em termos de personalidade, né? Uhum. Mas como os poderes dele são um negócio, assim, surreal, né? Ele é bem desenhado, ele comunica, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, tudo aquilo que a gente já falou. Só que, ainda assim, ele não dá muito tempo a isso. Porque não é o principal, não é o que ele tem que perder tempo com, sabe? Os diálogos são muito mais importantes, a interação entre os personagens é muito mais importante. Aquilo dali, ele estabelece algo rápido e vai. Não é como, sei lá, um Evangelion, que eles gastam muito tempo, tipo, do Shinji andando, assim, nas, sei lá, pela Nerve, tem uma paisagem. Tudo assim, tipo, só sem assim, música, nada, assim, uma narração, tipo, só ele andando. E, tipo, pra Evangelion funciona, mas pra Mob não funciona. Mob, tipo, não é um anime que é baseado no mundo, é baseado nos personagens mesmo. A história é a história do Mob. Mesmo não sendo, é a história do Mob. É a história da interação deles, eu acho. Sim. Inclusive, que personagens, né? A minha maior surpresa com o Mob foram os personagens. Eu, pelo menos, agora já partindo pra outro campo da conversa, porque a gente falou pra caralho da parte técnica, mas é importante falar porque importa. Eu já esperava que Mob ia ser, tipo, fantástico em termos de animação, em termos técnicos, storyboard, direção e tal. Esperava um pouco mais da trilha sonora, mas ainda assim, é melhor já que muita coisa. Eu não esperava muita coisa do roteiro, assim, tipo, da parte que o One trabalha, né? Eu não vi muito de One Punch Man, tipo, acho que eu vi uns 2 episódios, e do mangá eu acho que eu já li até o volume 3, mais ou menos. E é bom, não dá pra falar que é ruim, mas a execução do Murata atrelado aos temas que parecem ser tão novos assim, quando você vê de primeira, né, o mangá de One Punch Man, quando você lê na primeira vez, é muito bom, sabe? Tipo, você fica impressionado de primeira com a qualidade do desenho, com a qualidade da comédia, com os temas que ele traz, sabe, com os designs, enfim. Mas, assim, não, ele não tem uma consistência, digamos assim, temática, sabe? Pelo menos foi o que eu assisti, vi, li, né? Tipo, ele pode ter ganhado depois, pode ter trabalhado melhor alguns temas, mas o que eu vi até ali é que era basicamente uma repetição de temas através das mesmas piadas, sabe? São piadas boas, bem executadas? São. Mas você não via realmente uma evolução no tema, sabe? E mesmo os personagens não são explorados ao todo, sabe? Eles são a mesma coisa do início ao fim. Como o Igor falou no começo, Mob Psycho parece que o One viu essas ideias, achou, ah, legal, vou pegar isso, juntar um pouco com adolescência, puberdade, essas coisas, talento versus esforço, e vamos fazer esse mangá aqui, né? E aí o que deu foi nisso, e eu fiquei muito, muito impressionado com a tamanha qualidade que o Mob consegue tratar dos seus temas, sabe? Porque eu não esperava que ia ter tanta consistência assim, eu também não esperava que iam ter personagens tão bons assim, sabe? Eu fiquei mais impressionado em como o Mob abordou seus temas do que com seus personagens, mas os dois aspectos são muito, muito bons. Eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente vê em Mob e se encanta é o Reigen. Não é primeiro, porque no primeiro episódio ele não é tão legal. É, na verdade, assim, o primeiro episódio realmente eu acho que é o episódio mais fraquinho. Não porque ele é ruim tecnicamente, muito pelo contrário, ele provavelmente é um dos melhores tecnicamente, talvez até o melhor, mas é que ele realmente não traz muito do que Mob é, sabe? Tipo, você vê o final, aí você vê o primeiro episódio, tipo, você consegue notar algumas coisas desde o começo, tipo, desde as primeiras cenas, o tema já traz a questão da maturidade. Sempre quando o Mob tá comendo e torce a colher lá, a mãe dele fala, ah, para de fazer isso, é o pai, ah, deixa ele, tá na fase. Puberdade é assim. Tá na idade de tortar colheres. Genial. É, puberdade é de tortar colheres, né? Desde o começo, o Mob já traz essa temática da puberdade e da adolescência e tal. Ele também já traz alguns temas, tipo, de usar poder ou não. Eu lembro que o Reigen, ele fala um pouco da questão dos mobs usar seus poderes contra humanos ou não, mas é pouco, sabe? Sim, ele realmente mostra nuances disso. disso. Ele dá um previewzinho, assim, do que pode ter, né? E o Reagan é um personagem bem diferente do primeiro episódio. É, no primeiro assim, episódio você tá, cara, que cara chato. No último episódio você tá, cara, eu tenho um crush. Eu sinto que Mob ainda tá se achando no começo. Tanto que até o Hanazawa, cara, até o Hanazawa muda o discurso dele, até o Hanazawa muda o que ele era, o objetivo dele como personagem no começo não consiste com o objetivo dele no final. Claro, tirando a evolução dele, no caso, né? Alguns aspectos que ele manteria mesmo depois de passar pela mudança que tem, ele meio que esquece. Por exemplo, no começo, quando o Hanazawa vê o Mob, o anime deixa bem claro que ele fica bem puto porque ele viu outra pessoa que tem os mesmos poderes que ele, e aí ele deixou de se achar tão especial. Só que depois, o Hanazawa fala que ele já conhecia várias pessoas da garra. O Mob ainda tá se achando no começo. E ele cria várias inconsistências por causa disso. Só que, no final das contas, não importa. Porque, com o passar do tempo, os personagens ficam tão interessantes que foda-se as pequenas inconsistências, sabe? Cara, o Reagan, o pessoal do clube de musculação, eles são as melhores pessoas do mundo. Tem aquela piada, né, do Mob falando do cara, falando pra ele sobre os poderes, aconselhando ele. E aí o Covinhas fala, não, mas quem é que falou isso pra você? Aí aparece a cara do Reagan, né? Quando tem essa piada, muda completamente a tua visão sobre o personagem. E a partir dali tu vê que ele não é só um charlatão e começam a aparecer nuances dele como charlatão, mostrando que ele não é só um charlatão. Como quando vem uma cliente dele pedir uma solução pra certo problema e aí ele fala, ah, tu foi em outro médium e o médium só falou que era uma assombração e te deixou, que cara é responsável. E ele vai lá, faz uma super massagem na mulher, faz ela se sentir super bem e fala, ó, agora sim, tá tudo certo. Mais do que ele esteja enganando ela, ele tá resolvendo o problema dela, sabe? É quase um efeito placebo pra doenças que podem ser curadas por força psicológica. Eu ia falar que o Reagan, ele é um homeopata, né? Ele é tipo um homeopata com algumas habilidades mais práticas, né? Tipo, massagem é uma habilidade bem prática. E a habilidade de Photoshop, isso é bem importante. Mas eu acho que mesmo no primeiro episódio já demonstra que o Rengar não é só um cara cuzão. Principalmente no final, em que o fantasma motoqueiro lá fala pra ele, ah não, esse moleque é forte pra caralho e tal, mas tem um espírito lá que vive há não sei quantos anos aqui na montanha, não sei o quê. E tipo, o Rengar, ele para por um momento, ele pensa, tipo, desce, tipo, sei lá, gotas de suor, assim, falando que ele tá preocupado, e aí ele começa a falar, né, ei, Mob, volta pra cá. Então, tipo, dá pra ver que pela própria animação e pelo storyboard dali, dá pra ver que ele realmente tá preocupado com o Mob, sabe? Uhum. Ele não comunica isso de forma óbvia, né? Ele não fala isso, ah, estou preocupado com o Mob, logo vou chamar ele. Mas dá pra ver que ele realmente tá preocupado com ele ali. E no final também, né? Eu acho que o primeiro episódio, ele consegue mostrar bem as nuances do Reagan de uma forma orgânica. No final, bem no finalzinho do episódio, sabe? Depois que eles exorcizam um bicho lá e o Mob tá lá parado no ponto de ônibus, acho, alguma coisa assim. Aí tá todos os colegiais saindo assim da escola falando, ah, vamos comer em algum lugar, vamos sair pra algum lugar. E tal, e o Mob tá lá, fica olhando assim, tipo, nossa, que merda, tô sozinho aqui. Aí aparece o Reagan e fala assim, ah, então, vamos comer um ramen. Aí ele, ah, pode ser, né? Vamos comer. E aí é isso, sabe? É uma cena totalmente mundana, só que principalmente quando você assiste tudo, depois você volta e vê aquilo, é algo muito sutil, sabe? Ele foi uma das primeiras pessoas que acolheu o Mob, sabe? Beleza, ele engana o Mob? Engana. Ele só paga, tipo, 300 ien pra ele pro trabalho que ele faz? Sim. Pô, 300 ien por hora. Calma aí. É, não é muita coisa, né, pro Japão. O Mob deve ganhar mais que muitos animadores por aí, né? Mas enfim, pelo que o Mob pede, digamos, a necessidade dele emocional, o Reagan, ele supre ela totalmente, sabe? Por isso que eu acho que o primeiro episódio ele faz muito um bem. Trabalho bom até, né? Em estabelecer o Reagan como uma pessoa que realmente se importa com ele, mas de uma maneira só a demonstrar as nuances, né? O Reagan tem mais coisas pra falar, mas daí a gente fala mais dele pro final, quando a gente puxar a temática. Tem outros caras que são tão puros e sensacionais quanto o Reagan, que tu com certeza ia querer ser muito brother deles, que é o clube de musculação, né? É engraçado porque eles são basicamente uma piada, mas eles funcionam muito bem. Porque eles são apresentados como uns caras totalmente amedrontadores e tal, e de repente tu só descobre que eles gostam de malhar e sentem o prazer no esforço, sabe? E é só isso. Eu percebi uma hora que eles ligam diretamente com essa temática de esforço contra talento, porque, tipo, eles aceitam todo mundo que não desistiu, tipo, de tentar, eles aceitam. Eles são só uns caras que se esforçaram pra ter aqueles corpos, não é um talento deles, é o que eles ganharam, não é o que eles ganharam, é o que eles conquistaram. E eles aceitam todo mundo que quer fazer a mesma coisa, sabe? E é engraçado que a primeira cena deles ali, uma das primeiras, né? Tu vê eles totalmente sérios e bravos e não sei o quê. E aí, num dos melhores momentos do anime, o Mob chega e fala: ok, então eu quero entrar pro clube de fomento corporal. E aí, eles acabam com a pose sisuda e todo mundo fala: oh yeah! Tá ligado? Aquela overreaction foda. Você tá dentro, porra, vamos, cara. Yeah! Eu ri tanto nesse momento, cara. É um momento de comédia muito, muito fantástico. O Mob, ele não é, acho assim, o anime mais engraçado do mundo, que você ri todo momento, assim. Mas ele tem uns momentos de comédia tão bons, mas tão bons, que, tipo, fica na sua cabeça. É porque o episódio 2 é um build-up gigante pra essa piada, né? Esse episódio 2, ele meio que fica brincando com esse tema, com essa convenção, né, que tem, normalmente, onde tem esses personagens com poderes psíquicos e tal, tipo, ah, ele vai entrar num clube de poder psíquico, né? Tipo, que nem Haruhi, por exemplo, tem, né? E aí, tipo, ah, beleza, né? Ele vai entrar nesse clube de telepatia e tal. É, principalmente quando depois você vê aquele discurso daquela menina que, tipo, ela realmente acredita em telepatia. Uhum. É, e aí você pensa, puta, né? O Mob vai entrar, né? Ela é uma garota e tal. Porra, o Mob vai entrar lá, né? E é uma construção plausível pro personagem. Uhum. Se ele entrasse, ok, sabe? Era uma construção de personagem ali, ainda assim. E a garota que queria que o Mob passasse parecia mais um personagem do que o pessoal do clube de musculação. Uhum. É, ela tinha uma motivação, né, pelo menos. Apesar da grande parte da motivação dela só ficar à toa, né? E aí é um build-up pra isso, e aí chega lá, aí tipo, o Mob encontra aquele espírito nerdão lá, né, que tava na escola de garotas. Uhum. E aí ele fala assim, ah, quando eu era da sua idade, eu era que nem você, eu sempre era isolado e tal. Enquanto eu estava aqui, eu estava aproveitando o máximo da minha vida, tipo, como espírito, sabe? E aí ele fala, ah, garota, aproveite o máximo que você puder da sua vida. E isso fica na cabeça do Mob e tal, ele fica, puta merda, o que será que eu faço? O que será que eu faço? Aí chega lá assim, ele lembra da Tsubomi, ele pensa, ah, tá bom, né? Eu vou entrar no clube de fomento corporal. Tipo, é um negócio tão mundano, sabe? Tipo, ah, você quer crescer, você quer criar músculo, sabe? Quem aí não quer ficar sarado? Tanto que tem um diálogo genial do Covinhas com o Mob depois. O Covinhas chega, cara, tu podia dominar o mundo com esses teus poderes. Eu quero puxar ferro. Tipo, é engraçado, cara, parece ser meio ridículo e mundano, mas é um desenvolvimento de personagem. Piada é sobre inversão de expectativa, né? Só que ele entrar no clube de musculação faz até mais sentido pro personagem, uhum, como desenvolvimento de personagem. Só que eu acho que até ali ninguém percebeu isso. Ninguém percebeu que seria um desenvolvimento de personagem ele entrar no clube de musculação, até porque o clube de musculação parecia até ali só um monte de gente sisuda pra ser uma ameaça pro clube de telepatia, né? Uhum. Mas no final das contas, não. Cara, é genial. E aqui a gente vê, né, como a gente citou antes, que a comédia não só é bem executada em termos de timing, storyboard, animação e tal, como ela realmente tem um valor, sabe? Até naqueles momentos escrotos do Reagan, que ele faz aquelas técnicas pseudo-paranormais dele, tipo, elas têm um valor, assim. E esse valor das cenas do Reagan falam muito sobre aquilo que a gente comentou, de apesar dele ser um cara charlatão, ele se esforça de verdade. Uma das cenas que pra mim rivaliza com essa cena do final do episódio 2 é a sequência de golpes especiais que o Reagan dá na garra. E aquilo é exatamente isso, né? Ele sendo charlatão, só que no final das contas se forçando. Ele vai, ó, vejam a minha hipnose. E aí vai lá dar uma porrada no cara. Engraçado que depois que dá porrada, ele fala que violência não é resposta. 10 de 10. Agora falando um pouquinho mais do outro personagem que se destaca, que é o Hanazawa, né? Que é o Teruki Hanazawa. Ele é introduzido no episódio 4 e a cena de introdução dele é muito, muito boa, né? Porque no começo, quando o Hanazawa, ele entra, né? Ele quer fazer uma, digamos, uma dualidade totalmente com o Mob, né? Porque eles são iguais, né? Eles têm poderes paranormais, eles teoricamente sofrem da mesma questão, só que eles reagem a isso de maneiras diferentes, né? E como o anime, logo no começo do episódio 4, estabelece isso é muito, muito bom, né? Porque tá com aquele discurso do Hanazawa lá falando, ah, eu tenho poderes psíquicos, eu sou único, eu sou superior a todos esses humanos ordinários. Eu sou o protagonista do mundo. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou o discurso do Griffith no flashback do Guts, na transição do arco do Espadachim Negro pro Golden Arc, que é o Griffith falando sobre como ele se acha num lugar especial, nem por ser plebe, nem por ser um nó, nobre, porque todos esses seguem o curso do rio. É o destino, né? E ele é o cara que muda o curso do rio, né? E aí, tipo, aquela cena mostra o quão ambicioso e até egoísta, sei lá, o quão megalomaníaco é o Griffith sobre os delírios de grandeza dele. E a gente sabe no que dá isso, né? A gente sabe no que dá se achar tão especial e tão importante. E o Hanazawa é exatamente a mesma coisa, né? Ele se acha muito especial e muito importante, e aquilo vai levar ele pra um lugar ruim, sabe? Agora eu quero uma fanart do Hanazawa de Griffith e o Mob de Guts. A cena dele no começo é muito boa, em que ele tá dando esse discurso, né? Tipo, a gente meio que segue um corvo, assim, pela cidade e tal, e aí esse corvo, ele vai pra perto do Hanazawa, aí, tipo, o Hanazawa, ele tá lá no topo, e aí, tipo, foca nos olhos do Hanazawa, e os olhos do Hanazawa tão detalhados, tão com brilho, assim, sabe? Aí o cabelo dele começa a mexer, assim, e, tipo, é bem o anime... dramático, né? Cria muito bem a imagem dele, como, tipo, ele é único, sabe? Tipo, porra, olha o visual do cara, aquele cabelo da hora dele, sabe? As poses que ele faz, a maneira como ele fala, os gestos dele, é tudo realmente pra criar uma imagem que ele é único, sabe? Ele seria um protagonista shonen, assim, sabe? Só que mais cuzão, né? E é realmente uma imagem, porque o próprio Hanazawa sabe que aquilo é uma imagem, né? Como a gente vê no episódio 5, que pra mim, talvez seja o ápice da série. Eu acho que compete muito com o episódio 12, mas eu acho que ele fica um pouquinho acima do episódio 12, só porque eu acho que no episódio 12 tem um pouquinho de problema de suspensão de descrença. Parece uma Deus Ex Machina, né? Parece um Deus Ex Machina. Mas o episódio 5, né, ele também já introduz vários outros personagens além do Hanazawa, né, que também é o caso do Onigawara. Ali ele só parece ser um cara cuzão que engana os outros, o delinquente, né? Mas depois a gente vê como que ele, na verdade, tipo, ele tava se esforçando pra não ir tão mal na escola, sabe? Pra realmente tentar criar uma imagem, tipo, porra, não sou tão bosta, assim. E depois ele próprio reconhece como aquela imagem dele era, tipo, foda-se, sabe? Eu não ligo pra aquilo. Era um que queria se impor, ser o centro das atenções através da porrada, e daí ele vê que isso não é necessário. É basicamente assim, o anime, ele vai, o episódio 4 e 5, né, que eles falam esse arco do Hanazawa, ele principalmente estabelece, tipo, como um ele tenta sobrepor ao outro através do poder, tá? Através da força. No começo do episódio 4, assim, a gente vê que tá o Hanazawa lá, tipo, ele, o Hanazawa não, o Onigawara, tipo, ele bate em todos os outros caras lá da escola do Hanazawa, e é tipo, ah, ele é foda e tal, ele chega assim, ah tá, agora chegou o nosso as. E aí aparece o Hanazawa e ganha dele, tipo, com extrema facilidade, sabe? E aí logo depois vem o discurso do Hanazawa. E aí você já vê, a beleza, né? Quem é superior aqui é através do seu poder, né? E os caras que têm poderes psíquicos são, digamos, são bem mais fortes do que os humanos que não têm poder psíquico. E aí depois vem o episódio 5, né? Que vem finalmente o conflito, né? Tipo, não só a luta, mas principalmente o conflito de ideologias que tem entre o Mob e o Hanazawa, né? Eu acho, particularmente, que o episódio 5 é tão bom justamente porque ele desmonta essa ideia de imposição, de mostrar quem é o melhor, de necessidade de que as pessoas têm de se aparecer pra preencher um vazio, sabe? E o Hanazawa, ele é o melhor exemplo disso, né? E de certa forma, o conflito é resolvido por poder, porque o Hanazawa só percebe o quão significante ele é ao ver o poder máximo do Mob. É por poder, e o anime, ele dá ênfase nisso com o Mob depois chorando e tal. É, mas o Mob não consegue resolver aquilo só com a ideologia dele. Isso aí fica pro outro arco, né? Pro arco da garra. O que eu acho tão sensacional é que o anime mostra muito bem a pressão que o Hanazawa sente tentando ser o melhor, sabe? Tentar ser o melhor, porque até ali ele era melhor, não faz bem pra ele. Ele acha que faz, mas a partir do momento que ele se confronta com alguém igual a ele, ele se sente frágil, fraco, e ele se sente vazio, de fato. Cara, todos os personagens de Mob, não dá pra entender se eles têm tantas nuances ou se eles são mais um Reigen da vida. Mas o Hanazawa é puta complexo, cara. Mesmo dele derrotando o Mob, entre aspas, na hora que ele consegue desmaiar ele não fica feliz. Tanto que fala, antes do Mob despertar de novo, que nenhum dos dois ganhou aquela luta por não aceitar a visão do outro. Porque o objetivo do Hanazawa ali, não era nem derrotar o Mob, né? Era, digamos, fazer o Mob reconhecer que ele era o melhor. Porque o Mob usar os poderes era o Mob reconhecer que o Hanazawa era o melhor ali, né? Que o modo de vida do Hanazawa não tava errado, no caso. Cara, é um confronto fenomenal, assim. Tem outra nuance nessa luta, que é, a partir do momento que o Mob, ele se nega a aceitar o estilo do Hanazawa de agir, né? E não bate de frente, é como se o Mob estivesse desprezando o Hanazawa. Isso só torna o Hanazawa mais inseguro, sabe? E só torna as coisas mais intensas. Até delicadas, de certa forma, né? Porque o Hanazawa se sente muito mais fragilizado. É a primeira vez que a gente vê o Mob realmente confrontando, tipo, dele não usando poder justamente pela visão dele. Tipo, eu não tô errado. É você que tá errado, sabe? E, cara, um negócio que a gente vê muito disso depois no arco da garra, né? Mas em como o visual dos personagens indicam, tipo, a imagem que eles próprios têm dele, só que não é a imagem real. Esse momento em que o Mob, sem querer, corta, né, o cabelo do Hanazawa, porque ele tenta atacar as facas nele e tal. Assim, se a gente partir da perspectiva do Hanazawa, impacta muito ele, porque esse cabelo dele, tipo, cabelo tudo estiloso e tal, é tipo o cabelo do Goku quando vira Super Saiyajin, sabe? É tipo isso. É, era uma imagem de poder que ele era cool, sabe? E principalmente nesse momento, no meio do episódio 5, em que o Hanazawa, ele começa a enforcar o Mob, né, além da cena ser, tipo, grotesca até, né, porque a animação ali, puta merda, tava, tipo... São os detalhes muito sutis nos personagens, tipo, as veias saindo assim, e o Mob, tipo, começando a chorar, assim, tipo, nossa, chega a dar dó do Mob ali. Mas, enquanto tava tendo esse estrangulamento, aparecia diversas imagens, assim, do Hanazawa junto com garotas, dele fazendo gol e tal, tipo, mostrando como ele realmente tentava criar essa imagem através dos seus poderes, né? E aí, depois, ele tá falando assim, ah, não sei o que, aí só você aparecer, e tudo isso, tipo, se desapareceu, sabe? Aí, tipo, nesse momento aparece, tipo, todas as imagens das amigas dele, das meninas lá, e, tipo, quebra a tela, sabe? Como se fosse um vidro. E é realmente isso, sabe? Tipo, é uma metáfora que foi muito bem colocada por parte do Tachikawa, porque é uma imagem frágil, sabe? O Hanazawa sabe que é uma imagem frágil e que, tipo, se aparecer qualquer um igual a ele, tipo, quebra muito fácil. E foi exatamente o que aconteceu. O anime comunicou isso visualmente. Tipo, isso é muito bom, sabe? Ele não comunica só através, tipo, do design do personagem, do fato do Mob cortar o cabelo dele de uma forma ridícula, da comédia ter valor aí, mas como ele também representa essas imagens, como ela é ao mesmo tempo falsa e ao mesmo tempo só um, digamos, um reflexo de uma falsa persona do Hanazawa, sabe? E mesmo que a mudança dele tenha sido um pouco rápida, no episódio 6 ou 7 ele aparece todo mudado já. Um cacto na cabeça. Só por essa cena, só pelo que ele passou ali, tipo, dá pra entender o porquê ele mudou rápido. Ser humilhado daquela maneira e dá pra você perceber do porquê ele ter mudado rápido, né? E a cena do cacto completamente te convence da mudança dele. O que é mais fantástico nesse episódio é que, tipo, a gente não vê só uma evolução por parte do Hanazawa, tipo, a gente vê uma evolução por parte do Mob também, mas é uma evolução, desevolução, na verdade, né? É uma regressão, eu ia falar isso. É uma regressão. Porque ele ele perdeu ali. Quem perdeu não foi o Hanazawa, quem perdeu foi o Mob, né? Porque o Mob, ele não conseguiu se controlar lá e a partir dali ele só vai se fechar mais, né? Aí até inclusive abre um plot point, né? Porque quando que o Mob ele desmaia, né? Alguma coisa assim, aparentemente sai um negócio inexplicável, assim. Tipo, é tipo quando o Naruto ele invoca a Kyuubi lá, fica todo demonizado. Aí abre um plot point pra, tipo, sei lá, pra uma possível futura temporada, pra falar um pouco mais disso, mas enfim, né? Esperamos isso não importa, que... né? Tipo, agora pra isso não importa. Tipo, o que importa é que, tipo, o Mob usou os poderes dele. Tipo, de alguma maneira, tipo, é o Mob que tava ali, tipo, em corpo, era o corpo dele, não tava ali consciente. Mas era um Mob ali. Ele não conseguiu controlar, né? Ele foi fraco e não conseguiu controlar. E, tipo, ele tentando não usar os poderes deles é algo... Mano, eu fiquei muito emocionado no momento em que o Mob, tipo, ele deu um soquinho tão fraquinho na cara do... do Hanazawa. Cara, é algo emocionante porque ele realmente tá se esforçando, sabe? A reação do Hanazawa a esse soco é muito... Mano, o Hanazawa fica... Ele fica chocado, possesso, cara. Ele fica possesso ali. Puta merda. Era o único jeito que o Mob achou de lutar sem se usar os poderes dele, né? Isso, de certa forma, é uma construção pra depois... Depois você recebeu o impacto da falha do Mob depois, né? Quando ele desmaia, né? Ele sai aquele monstro dele e ele humilha totalmente o Hanazawa. Sério, eu fiquei com muita pena do Hanazawa. Tipo, beleza, ele era um cuzão do caralho, mas não precisava de tudo aquilo, né? E o Mob, ele inclusive fala isso, né? Tipo, acho que no episódio 6, né? No episódio seguinte, ele fala com o Reigen. Ele fala assim, ah, será que alguém, sem querer, pode ter humilhado alguém, destruindo a escola dele, tirando as roupas dele, deixando ele pelado e sem por amigos? E ele, tipo, aí o Reigen fala assim, eu acho que é improvável que alguém tenha feito isso sem nenhuma intenção. Sabe? O Mob fica tipo, ah, mano, que bosta. Você consegue ver que esse ressentimento por parte do Mob se mantém, sabe? É uma regressão, né? Porque o que ele tava querendo ali era provar que ele realmente tinha mudado, sabe? Que ele ia conseguir controlar seus poderes. Inclusive, até aparece o flashback dele com o Ritsu quando eles eram menores. Aí vem os delinquentes lá e ele machuca o Ritsu sem querer, né? E ali, o que ele queria era justamente, tipo, não machucar mais alguém sem querer. E é o que justamente acontece. E enfim, cara, com certeza o momento, de longe, o momento mais dramático da série. Apesar de ainda ter uns momentozinhos de comédia que criam um mixed feelings muito, muito bom, mas é de longe o momento mais dramático da série, o mais emocional, e o anime sabe bem como construir pro espectador ficar emocionalmente envolvido com isso, né? Uritsu também é um personagem bem semelhante ao Hanazawa, né? Só que assim, o Uritsu, ele não nasceu com poderes, e essa é justamente a questão, né? Esse é o conflito dele, é a inveja do Uritsu, do irmão dele, que tem poderes, no caso. O Uritsu é um cara bonitão, é um cara inteligente, é um cara bom nos esportes, é um cara socialmente muito aceito, né? Só mas que ele não tem poder. Ele não tem poder, e aí ele sente inveja do Mob. Justamente, o Mob era o comum no mundo do Uritsu. Pro Uritsu, os poderes do Mob eram o padrão, e ele queria isso pra ele, sabe? Ele almejava isso. Só que ele não tem. E aí é um mix de feelings dele de inveja, de medo, de admiração. Eu contraponto o que o Mob sente por ele, porque por ele ter a qualidade dele, o Mob não ter. E o Mob sente isso justamente porque o Uritsu se esforça. Que o Mirito tenta compensar não ter poderes. Só que, mais uma vez, cai naquela questão do Hanazawa, né? O Uritsu, ele não precisava dessa aceitação entre aspas, porque não é aceitação exatamente, porque só o Mob que tem os poderes. Ele não precisava dessa satisfação externa de ter os poderes, sabe? O negócio era ele se sentir satisfeito com ele mesmo, do jeito que ele era. O Uritsu é o cara que nunca chegou a se sentir satisfeito com o poder, porque quando ele ganhou os poderes, é o que ele fala no episódio: eu obtive desespero. De certa forma, é isso mesmo. Mas eu não sei vocês, pra mim o arco do Uritsu, né, que é o episódio 6 e 7... É fraco. Que tá junto com aquele outro personagem, que é o Shinji, né? Que é o presidente lá do conselho da escola deles. Tipo, me parece que é um arco muito bom, conceitualmente, sabe? Novamente, né? Ele também mantém a consistência temática ao falar dessa contradição, né? Entre, tipo, poder, entre ter talento, não ter talento, entre estar satisfeito consigo mesmo, não tá, né? Uhum. Tipo, tentar criar uma imagem pra mostrar pros outros que você tá bem, só que você não tá. Só que é meio corrido, né? No episódio 6 eu não acho que é tanto assim, mas no episódio 7, tipo, é muito corrido. É bem, bem corrido, dá pra se sentir em como os personagens realmente mudam de uma hora pra outra de maneira muito rápida. A gente citou um pouco disso, né, quando a gente tava falando do Hanazawa, em como ele muda um pouco rápido demais. E aqui, nesse episódio 7, a gente vê isso de uma maneira bem mais clara. Principalmente o Shinji, que era um personagem secundário lá, ele muda de uma hora pra outra. Tá, ele recebe uma porrada do grupo das outras escolas, né, dos delinquentes das outras escolas, ele fala, ah tá, não quero mais isso, sabe? Tipo, ok, beleza, ele sofreu porrada, ele se fudeu, aí ele não quer mais fazer parte daquilo, beleza, até faz sentido. Só que a maneira como o anime mostra aquilo é de uma maneira muito abrupta, tipo, até demais. E a própria maneira como o Uritsu, ele vai ficando muito dark and edgy, sabe? Porque o que o anime quer mostrar nesses dois episódios é, tipo, como o Uritsu, como o Eduardo falou, né, no lugar dele ficar todo prazeroso quando recebe os poderes, ficar tipo, nossa, finalmente peguei meus poderes, agora tô feliz e tal, tô junto do meu irmão, sabe? Tipo, tô igual a ele, não. Ele fala, né, os poderes dele são alimentados por culpa e desespero, sabe? Algo assim. E ele tenta mostrar como o Uritsu, a personalidade dele vai ficando cada vez mais dark, nerd, tipo, ah, meu irmão, eu sempre tive inveja de você, agora eu quero fazer frente a você e tal. Aí o Mob vira pra ele e fala, você é fraco e falta ódio, vai embora. É tipo isso, né? Ele queria fazer, tipo, Sasuke. Tudo bem você querer mostrar isso, sabe? Tudo bem você querer fazer que o personagem vai ficando cada vez mais antipático e tal. Mas é corrido, né? Você não realmente sente o impacto disso, como você sente, por exemplo, no Hanazawa depois. Mas tu sente o impacto que tem a cena do Mob se desculpando pelo Uritsu, né? Essa cena é fenomenal. É. Assim, a relação do Uritsu com o Mob continua muito boa, né? Sim, sim. O problema, eu acho que é mais o desenvolvimento do Uritsu sozinho. Apesar de todos esses problemas na execução do desenvolvimento do Uritsu, conceitualmente ele ainda é um personagem que faz total sentido, sabe? E o complexo que ele tem quanto o irmão dele, tipo, e é muito interessante você ver como cada um tem inveja um do outro, né? Só que como cada um expressa essa inveja de maneira diferente, tipo, o Mob fala, ah, tá, eu tenho inveja de você, meu irmão, mas eu ainda te admiro muito. E, tipo, o irmão dele fala assim, puta, beleza, né? Eu sou bom em tudo isso, mas eu quero ter os poderes, sabe? Tipo, foda-se tudo isso que eu tenho. Tipo, eu quero ter os poderes. Mob, Mob, Então, né, e aí agora, como acabou esse arco do Ritsu, né, começa o arco da Garra, que tem a luta, a melhor luta do anime, que é, tipo, fantástico em termos de animação, mas o que se destaca nesse arco não são tanto, assim, os personagens, apesar do Reagan se destacar bastante, mas o que se destaca são os temas, né. A mensagem de Mob bate muito forte aqui nesse último arco, principalmente nos episódios finais, né. Por mais que o anime não tenha uma conclusão final, ainda possa ter outras temporadas e o mangá continue, eu acho que eles escolheram o arco certo pra terminar os temas que foram trabalhados ao longo dos mini-arcos anteriores, né? É, cria uma unidade, né? Assim, sinceramente, o arco da Garra pra mim é o mais fraco. Mais fraco até que o do Ritsu. Tirando o final, sério? Obviamente, né? Então, tirando o final do arco da Garra. Tira o final e deixa só o resto. Ah, não, pra mim é o mais fraco. A nível de animação é até legal, mas nem é tão legal assim quanto os momentos de impacto dramático. E é só, tipo, ó, o móvel fodão. E é só isso, né? Então, tu tira isso, a única coisa que fica é a temática. E quem traz, quem chega num cavalo branco pra trazer os temas pra gente desse arco? Obviamente a melhor pessoa do mundo, né? O Reagan. Mas afinal, quais são esses temas? E aliás, não é só um tema, né? São vários temas que a gente pode apontar aqui. Bom, o que mais impactou pra mim, né? E que inclusive eu quero trazer um pouco pra discussão aqui sobre a mensagem final de Mob, é o discurso que o Reagan dá no episódio 12, né? Que basicamente o contexto de lá, eles estavam... Tá acontecendo toda aquela luta lá, o Mob transfere os poderes pro Reagan, e aí ele, como o Reagan tá muito mais forte que todos eles, ele consegue anular os poderes dos caras da Garra e vencer eles através da conversa, né? Através da argumentação, que é o ponto principal dele. E ali ele fala assim, tipo, ele começa a falar do uniforme dos caras, tipo, se usa essa ombreira ridícula, tira isso, só criança usa isso, a espada de plástico e tal. Aí os caras da Garra, eles dizem, né? Ah, a gente tem poderes, a gente é especial e tal. Eles falam, não, porra, eu sou mais forte que você e eu sou ordinário. Não existe ninguém especial. Todo mundo é ordinário. E eu acho que isso é um tema, pelo menos, bateu um pouco em mim, porque algo que me parecia que estava sendo construído até ali é que, assim, todo mundo é especial, sabe? Tipo, você é especial, beleza. Mas os outros também são especial. Porque esse protagonismo, né? Esse fato de você ser especial é manifestado de diversas outras maneiras, né? O Reagan, ele fala muito isso pro Mob. Ele fala, ah, tem uns que são rápidos, tem uns que são fortes, sabe? Tem uns que, sei lá, são bonitos, coisa assim. E o fato de você ter poder paranormal é só mais um desses aspectos, sabe? Então, é assim, você pode até se achar único, só que você não pode se achar só você único. O único, todo mundo, único, né? É, porque todo mundo é especial. E quando o Reagan, ele fala, ah, todo mundo é ordinário, me dá um tom meio pessimista, sabe, da mensagem. Tipo, isso bateu um pouco em mim. Desde o momento em que eu vi esse diálogo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, porra, beleza, Mob até ali tava construindo uma mensagem bem otimista e tal, mas esse discurso do Reagan, apesar de ser sensacional em termos temáticos e em termos de execução e tudo mais, ele é meio, te joga um pouco pra baixo, porque, tipo, todo mundo é ordinário, todo mundo faz parte da massa, sabe? Eu não acho, tipo, nem um pouco pessimista, tipo, mas é basicamente o que você falou, tipo, se tu falar que todo mundo é único, é a mesma coisa que falar que todo mundo é normal. É, exatamente. É a mesma coisa, não muda nada. E tá na próxima letra da abertura, tipo, ó, se ninguém é especial, você pode ser o que você quiser, porque exatamente, nada te impede disso, não tem ninguém melhor que você. Eu ia falar exatamente isso. É legal a gente até destacar a cena em si, porque a cena é muito boa, né, do discurso do Reagan, porque o Reagan chega e começa, primeiro ele derrota os caras fisicamente, mas ele não bate nos caras, né? Ele confronta eles. Ele chega e fala, tá, por que você tá usando uma espada de brinquedo? Por que você tá usando essa ombreira? Por que você tá usando uma ombreira? Porque nós somos nobres. E aí ele fala assim, não, vocês não são nobres. É como se ele falasse, essa merda desse cosplay aí é só uma fantasia. Tira essa merda. E é exatamente isso, né? Eles estavam convencendo eles mesmos de que eles eram especiais. Né? Só que o que a gente vê ao longo da série é que ser especial não é bom. Primeiro, o nosso personagem principal, o Mob. Tudo que o Mob quer é não ser especial, porque ele ser especial machuca os outros. Não são os outros como ele mesmo. O Hanazawa, por ele ser especial, ele se sente muito pressionado. E o Ritsu, para ser especial, ele se submete a coisas que são contra a moral e até a satisfação dele como pessoa, né? Então, o que pra mim, pelo menos, o Reagan diz no final, não é que tu não pode ser único, não é que tu não pode ter uma vida que vá se destacar Mas o que o Reagan faz é tirar um peso dos ombros de todo mundo que se acha especial, sabe? Principalmente da Garra. É exatamente o que diz a abertura, e aí a gente chega na abertura, né? Se ninguém é especial, tu pode ser o que tu quiser. Porque tu não precisa se provar pra ninguém. Tu não precisa mostrar que tu é especial. É o que acontece com o Hanazawa. E isso é engraçado porque, pra mim, quando eu assisti Mob, eu tinha largado a faculdade, eu... Foi um negócio bem pessoal, assim. Porque eu tava me cobrando demais, sabe? Eu queria ser especial. E quando eu vi Mob, pra mim fez todo o sentido do mundo, sabe? A forma como o Reagan faz os caras se ajoelharem, além de derrotar, desmoralizar eles, é uma forma de tirar um peso das costas deles, sabe? Tirar uma responsabilidade de dar uma outra vida pra aquelas pessoas, sabe? Eles podem não ser criminosos. Inclusive, é a mesma coisa que ele fala pros capangas da Garra, né? Ele fala que ninguém ali precisa se submeter às ordens daqueles caras. Né? Inclusive, o líder da Garra, ele nega tanto aquilo que ele não consegue suportar a verdade, né? Não sei, talvez se o personagem fosse explorado, ele poderia ser explorado de uma forma, mostrar todos os complexos que ele não conseguiu passar durante a vida, mas no final das contas, o que a gente vê pelo menos dele, é que ser especial pra ele era só um refúgio, era um refúgio psicológico, uma forma maneira de preencher o vazio, né? Exatamente. Que nem o Hanazawa. Só que uma maneira que não preenche realmente o vazio. O que eu acho que é tão bom nesse final é como o anime ele consegue amarrar tão bem o tema que apareceu muito no começo, né, que era a questão da puberdade, de ser infantil ou não, essas coisas, com esse tema de todo mundo especial, ou que ser especial é ser normal e tal, como ele consegue amarrar isso tão bem no discurso do Reagan, sabe? Porque é ali que o Reagan fala, tipo assim, porra, o que você tá fazendo é infantil, sabe? Vê se cresce. Uhum. Veja a realidade, sabe? Porque o que eles estavam ali, como a gente falou tanto na coisa do Hanazawa, era uma imagem, sabe? Uma imagem que ele tava criando. Ele não tava realmente, digamos, vivendo a realidade. O que me impactou muito na frase dele foi os caras falarem, a gente vai dominar o mundo, a gente é especial, não sei o que. Ele fala, porra, como vocês vão dominar o mundo se nem conhecer eles vocês conhecem, sabe? Vocês nem viajaram o mundo pra saber como ele é, como vocês vão querer dominar o mundo, sabe? Tipo, larga dessa ideia infantil, larga dessas roupas infantil e tenta se inserir na sociedade de uma maneira que, sei lá, vocês se tornem especiais das suas próprias maneiras, né? E ele amarra muito bem esses dois temas, né? Nesse discurso. E, inclusive porque a gente tira um pouco daquela imagem que o Reagan aqui, tipo, sai muito da imagem que o Reagan é só um cara charlatão e tudo mais, que ele realmente tem um conhecimento, sabe? Ele realmente é alguém que dá pra você contar com, né? É alguém que sabe, sabe? Tipo, ele faz muita merda, faz? Mas esse fato dele fazer merda e ao mesmo tempo ele ser tão sábio, só adiciona a personalidade dele, né? Só adiciona ele como personagem. É como se ele ligasse a fase infantil e a fase da adolescência a uma falsa ilusão de sermos o centro do mundo. E acontece de fato. Existe essa necessidade quando a gente é adolescente, só que o mundo não é assim, sabe? O mundo, ele é cheio de pessoas, ele não tem só tu, ele não tem só tu e a tua família, ele não tem só tu e o teu país, tem muito mais coisa no mundo. E cada pessoa vive a própria vida, sabe? E quer viver a própria vida sem ser incomodado pelos outros. Então, tu não pode ter essa ilusão e querer que todo mundo te trate de forma especial. Isso é infantil, e é isso que ele fala que é infantil, né? Eu acho um discurso muito poderoso, até porque assim, eu até tava levantando essa discussão com vocês pra ver se ela fazia sentido, mas eu sinto que ela é contra qualquer tipo de narrativa que a gente tem hoje em dia, sabe? De herói, pelo menos. Porque a narrativa de herói, ela é justamente sobre isso, né? O herói, além dele ser bom, o herói ele tem que criar uma imagem. Ele não pode ser só um herói. Ele não pode ser ele só um especial, cara que faz coisas boas. Né? É, o herói ele tem que ser especial, ele tem que ser o escolhido boa, ele tem que ser imponente, ele tem que ter uma imagem. E o Reagan, ele joga tudo isso no lixo. Ele chega e fala, ó, essas roupas são ridículas, vocês são ridículos, parem de tentar se impor. Isso é basicamente a mensagem pro Mob também. Ele fala, ó, Mob, completamente ok você ver do jeito que tá dando. Você não tá fazendo nada de errado. Uhum. E é um momento muito bom que, tipo, eu já vi muita gente falando que Mob, tipo, ah, é uma... Que nem quando o One Punch Man lançou, eu já vi muita gente falando, ah, é uma desconstrução de shonen, coisa assim. Tipo, não, né? Claro que não, né? Não é o foco. Mas ele realmente subverte algumas coisas, principalmente quando o Reagan, no episódio 11, ele fala, né? Tá tudo bem fugir de vez em quando. tudo, sabe? Porque em Shonen, assim, querendo ou não, Battle Shonen e tal, quase sempre os personagens, tipo, fugir, digamos, é uma humilhação, sabe? É uma forma de mostrar que você perdeu. E é justamente isso que você falou, né? Tipo, é contra essa narrativa, é contra tentar se criar uma imagem que você não desiste, que você é forte, que através da sua perseverança que você vai conseguir passar por tudo, né? Tipo, tá tudo bem fugir de vez em quando, gente. Tipo, assim, isso não importa a sua imagem, o que importa é o seu bem-estar. Perder não é... Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo perder. Exatamente. Tanto que o Reagan perde, né? Ele tenta convencer os caras, e aí tu tem até o narrador falando, ó, o Reagan sempre venceu nas discussões durante a vida inteira dele. E aí ali não funciona. E aí ele, ok, fui, tchau. E ele sai correndo. Eu acho muito legal, tipo, dele percebendo que, tipo, eu não tô discutindo com adultos, eu tô discutindo com crianças. É, e aí, agora, falando um pouco mais concretamente, assim, tem um pouco daquilo que eu tinha dito antes, que eu não acho se o episódio 12 é tão 10 de 10, porque tem um pouco do Deus Ex Machina, né, em que o mob, quando o Reagan, ele bate na cara do mob, quando o mob, ele, tipo, tá, eu vou proteger o meu irmão e todos aqui, então tudo bem eu machucar os outros. O Reagan fala, tipo, não, sabe, não importa, não machuca os outros, vamos fugir. Exatamente nesse momento em que o mob, ele passa, tipo, todos os seus poderes pro Reagan, né. Tipo, se você pensar, tem até uma justificativa, né, porque todos os 100% do mob, eles exaltam alguma emoção dele, né, porque o mob, ele, pra ele realmente não machucar os outros e tal, ele tenta trancafiar seus sentimentos, né? Inclusive, tem aquela imagem sensacional no episódio 3, em que tem, tipo, tem o nome de vários sentimentos em diferentes cores, e aí eles vão se juntando todos no mob, sabe? Tipo, aquela é uma imagem muito fantástica. Mas, enfim, e em diversos momentos em que o mob chega a 100%, ele libera um desses sentimentos. E nesse caso do episódio 12, quando ele fala pro Reagan, né, que ele tá junto do Reagan, é o sentimento de agradecimento. Então, se você pensar bem, assim, um agradecimento é você retribuir algo ao outro, né? Que nesse caso seriam os poderes do mob pro Reagan, e aí ele consegue anular os poderes dos caras da garra. Mas é um pouco Deus Ex Machina, né? A gente não tem nem algo parecido com isso. É uma resolução temática e dramática que é fácil, no fim das contas, né? Então, claro, mas na eu verdade, acho que... A resolução temática acaba não sendo fácil porque tem o discurso do Reagan que é genial. Mas é um passo dramático ali que é resolvido de forma muito fácil. Eu acho que é uma inconsistência, só que eu acho que o anime, ele reconhece isso. O anime, ele reconhece um pouco isso no final, quando que é aquele cara, o Ruivo lá, o filho do chefe da garra e tal, quando que ele fala, ele vira pro mob, aí você é um covarde, sabe? Porque, tipo, ele provavelmente viu que os poderes dele foram transferidos pro Reagan. Mas eu acho que essa era... Eu não consigo pensar em nenhuma outra resolução que não quebrasse o anime tematicamente. Porque se o mob ali, ele partisse pra porrada, ia quebrar muito o tema da série. Ele realmente, tipo, não usar os seus poderes contra os outros. Nos episódios anteriores, ele tava usando até ali, ele tava usando contra os outros, porque ele, teoricamente, tinha justificativa, vou proteger meu irmão, vou proteger os meus amigos da minha volta, né? Mas ainda assim era algo que o Reagan não sabia, né? É algo que o Reagan não sabia. E o Reagan, quando ele faz aquele discurso pra ele, pro mob, tudo bem fugir, e se o mob mesmo assim ali, ele utilizasse os poderes dele, sabe? Principalmente depois quando o Reagan leva aquela espadada, ia ser uma quebra temática que pra mim ia, tipo, deixar o anime muito, muito abaixo do que ele realmente é, sabe? Então, assim, é uma inconsistência? É. Mas eu acho que valeu a pena, sabe? É um pouco daquilo. Tem inconsistência? Tem. Mas foda-se. É a solução temática que tinha que ter, porque senão ia quebrar muito o que o anime tenta passar. Também não é, tipo, totalmente bullshit, até porque nunca limitaram os poderes do mob a nada. Tipo, ele conseguia fazer qualquer coisa. Claro. Mas aí também é muito fácil, né? Aí se ele fizer qualquer merda, ele resolve tudo e pronto. Mas, ô Pedro, eu quero te perguntar, o que você acha agora? Tu acha que se ninguém é especial, qualquer um pode ser o que quer, ou que todo mundo é ordinário? Eu acho que na abertura eu ficava tão ligado nos visuais fantásticos que eu não prestava tanta atenção na letra, né? Até porque a letra é bem simples. Mas é um simples que realmente fala tudo sobre o anime, né? Mob não é um anime complexo e tal, tipo, várias ideias sobre a vida e filosofia e tudo mais, não, sabe? Ele é um anime que discute o fato da gente ter, do nosso ego, às vezes, sobrepor muito o que é realmente confortável pra gente. E um pouco do que o Eduardo falou, né? Tipo, se todo mundo é especial, logo todo mundo é normal, né? Tudo bem você ser normal, né? Porque ser normal, de alguma forma, ser especial. Ele não demonstra quão mob forte é. Quão mob forte é. Quão mob forte é. Quão mob forte é. Quão mob forte é. Quão mob forte é.